Fazer rap é louco. Pura adrenalina. É nós que tá. Se tem os pancadão, chama no som pra estralar. Aperte o play. Pode escutar. O rap é pura adrenalina. Fazendo barulho, bagunçando o bang. A rapa continua, pampa sem sangue. Ouvi uma vez, ouvi outra vez. Pede pro DJ apertar o replay. Piranhas e meninas dançando no baile maloca. Unida curtindo o style. A casa trincando pancada, simpando mancada. Não damos por isso colão. Sem meia verdade, as digital pode filmar. Aqui os corre é louco, só Deus pra abençoar. Fazemos pra quem curte longe de só favela. Afinal, entre nós tem uma parte de comédia. O valor é pra quem tá com a gente pra somar. Se precisar tá lá, estende a mão pra ajudar. A estratégia é uma só, cresce um, cresce todos. XMV e Celote, tamo junto no jogo, nego. O rap é loucura, pura adrenalina. O rap é loucura, pura adrenalina. O rap